Eu que trazia fechado dentro do peito guardado meu coração sofredor. Estou bastante inclinado a entregá-lo ao cuidado daquele brotinho em flor. Matamos então saudade, né, da voz bonita do Nelson Gonçalves, essa canção bonita também, do Benedito Lacerda e do Davi Nasser, Normalista. Na sequência, Antônio Carlos Jocafe relembra pra gente Encabulada. A composição é deles, Antônio Carlos Jocafe. Com Antônio Carlos e Jocafe, composição deles, Encabulada. Este é o programa Bate-Papo Musical que eu, Marcos Rangel, produzo e apresento semanalmente para você aqui. E o e-mail para sua participação comigo, para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, para tudo isso, para trocar figurinhas e para você dizer também por onde ouve a gente. O Bate-Papo Musical roda em algumas emissoras, então quando mandar um e-mail para a gente, né, informa por que canal você ouve a gente. Para tudo isso, então, o e-mail é batepapomusical1@gmail.com. Edu Lobo e Capinã compuseram Ponteio. E essa música é interessante, que ela teve a inspiração dessa música numa outra música, na música do Dori Caymmi, chamada Cantador, na composição do Dori Caymmi com o Nelson Motta. O Dori Caymmi compôs a música e deu para o Edu Lobo botar a letra. E ele, ao ouvir a melodia, ele teve esse insight, de repente, dado o refrão dessa música.

Matamos então saudades da Fafá de Belém novinha, né? A voz bonita da Fafá de Belém cantando Sedução, composição do Milton Nascimento, do Fernando Brandt. Na sequência, composição do Geraldo Nunes, Mangangá. Quem canta? Wilson Simonal. Vamos ouvir? Mangangá da barriga amarela, bicho valente morde pra danar. E o bicho só ataca na guela, toma cuidado com mangangá. Mangangá da barriga amarela, bicho valente morde pra danar. E o bicho só ataca na guela, toma cuidado com mangangá. Mangangá mora no oco do pau, tem um ferrão danado como o bicho é mau. É tão pequenininho, tão engraçadinho, mas é pior do que cobra coral. Mangangá mora no oco do pau, tem um ferrão danado como o bicho é mau. É tão pequenininho, tão engraçadinho, mas é pior do que cobra coral. Mangangá, mangangá da barriga amarela, bicho valente morde pra danar. E o bicho só ataca na guela, toma cuidado com mangangá. Toma cuidado com mangangá da barriga amarela, amarela. Bate-papo musical, comunicando Marcos Rangel. Ouvimos, né, com esse show de interpretação de bossa do Wilson Simonal, Mangangá, composição do Geraldo Nunes. Bate-papo musical 1@gmail.com, um e-mail para você participar com a gente, com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Você pode fazer seu pedido musical de viva voz, se você quiser. Basta mandar no seu e-mail um arquivozinho anexo com sua voz, com seu pedido musical, e a gente coloca aqui de viva voz no ar. Para tudo isso, bate-papo musical 1@gmail.com. Marcos Valle vai cantar Que Bandeira. Bandeira que recebeu também uma gravação belíssima de uma cantora que eu gosto muito, mas se acha pouca coisa dela e ela hoje está muito esquecida, chamada Cláudia. Mas vamos ouvir então com o Marcos Valle, Que Bandeira, composição Máriozinho Rocha e do Marcos e Paulo Sérgio Valle. Quase um ano faz que eu tenho muita paz, quase um ano tem e tudo muito bem. E se eu não voltar, não vá se preocupar, todo mundo tem direito de mudar. Que bandeira que você deu? Que bandeira não me entendeu? Cara, diz tu a chorar. De maneira que pra brigar. Eu não voltei e eu não voltei, porque agora eu sei, naquele papel parava no pimel. E se alguém disser que eu me desmontei, sou dono de mim e faço o que eu quiser. Que bandeira que você deu? Que bandeira não me entendeu? Cara, diz tu a chorar. Cara, disse tu a brigar. Sigo te querendo, te cantando, procurando uma desculpa, te querendo mais. Vou te cantando, te querendo, procurando uma desculpa, te cantando mais. Sigo procurando uma desculpa, te querendo, te cantando, te querendo mais. Vou procurando uma cantada, te querendo, me desculpe, te cantando mais. Tô sabendo de você, tô sabendo, pode ter. Quase um ano faz que eu tenho muita paz, quase um ano tem e tudo muito bem. E se eu não voltar, não vá se preocupar, todo mundo tem direito de mudar. Que bandeira que você deu? Que bandeira não entendeu? Cara, diz tu a chorar. Cara, diz tu a querendo, te cantando, procurando uma desculpa, te querendo mais. Vou te cantando, te querendo, procurando uma desculpa, te cantando mais. Sigo procurando uma desculpa, te querendo, te cantando, te querendo mais. Vou procurando uma cantada, te querendo, me desculpe, te cantando mais. Tô sabendo de você, tô sabendo faz bem. E eu não voltei, porque agora eu sei, naquele papel, parava no pinel. E se alguém disser que eu me desmontei, sou dono de mim e faço o que eu quiser. Que bandeira que você deu? Que bandeira não me entendeu? Cara, eu disse tu a chorar. Cara, eu disse tu a brigar. Sigo te querendo, te cantando, procurando uma desculpa, te querendo mais. Sigo procurando uma desculpa, te querendo, te cantando, te querendo mais. Ouvimos com o Marcos Valle, do Máriozinho Rocha, do Marcos, do Paulo Sérgio Valle, Que Bandeira. O Paulo César Pinheiro, no fim dos anos 60, ganhou um festival, um dos daqueles tantos festivais da época, né? Tirou o primeiro lugar. Ele foi receber o prêmio em São Paulo. Chegou lá, ele preferiu receber, em vez de receber o cheque, recebeu o prêmio em dinheiro. Muito bem. Ele então saiu da TV Tupi com um pacote de dinheiro embaixo do braço e encontrou num bar, logo embaixo da TV Tupi, do prédio, com Eduardo Gudim, era um parceiro também dele, que tinha acabado de compor um outro samba. E ficaram por ali bebendo e cantando samba e tal. Aí aquela coisa virou pela noite adentro e ele foi embora pro hotel já bêbado, quase de manhã. No dia seguinte, quando acordou que ia voltar pro Rio, cadê o pacote de dinheiro? Perdeu pela madrugada. Mas o samba que tinha sido composto era só a música pelo Eduardo Gudim. Então ele voltou pro Rio trazendo a fitinha com a música. E aqui ele botou letra. E no festival seguinte, esse samba foi inscrito e ganhou novamente o primeiro lugar. Ele foi lá buscar o prêmio também, que era exatamente o mesmo valor, com centavos e tudo. Então é isso aí, né? O samba levou e trouxe o dinheiro de volta dele. O samba, que foi o pivô disso tudo, é o E Lá Se Vão Meus Anéis. Vamos ouvir aqui na interpretação dos originais do samba, né? Um conjunto musical, um conjunto de samba, que participava o Mussum dos Trapalhões. Lá se vão meus anéis, diz o refrão, mas meus dedos são dez, duas mãos, e a mulher que tu és, oh não, isso não são papéis, não são, não merece os meus réis de pão, mete os pés pelas mãos, e lá se vão meus anéis. Lá se vão meus anéis, diz o refrão, mas meus dedos são dez, duas mãos, e a mulher que tu és, oh não, isso não são papéis, não são, não merece os meus pés de pão, mete os pés pelas mãos, todos sabem que o Ouvimos com os originais do samba E Lá Se Vão Meus Anéis, composição Paulo César Pinheiro e Eduardo Gudim. Na sequência, vamos ouvir Wanda Sá, uma cantora pouco tocada por aí, mas de grande qualidade, ela muito voltada para a bossa nova. Ela vai cantar Consolação, composição do Baden Powell e do Vinícius de Moraes. Vai rolar

Você está ouvindo o programa Bate-Papo Musical que eu, Marcos Angel, produzo e apresento aqui para você semanalmente. O e-mail para sua participação comigo é o batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir Caetano Veloso, gravação do show Chico e Caetano, de 1972. Belíssimo CD, belíssimo show. A composição é do Chico Buarque e a canção Morena dos Olhos d'Água, na interpretação do Caetano Veloso. Tire seus olhos do mar, vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra te dar. Morena dos olhos d'água, tira os seus olhos do mar, vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra te dar. Descansa em meu pobre peito, que jamais enfrenta o mar, mas que tem abraço estreito, morena, com jeito de te agradar. Vem ouvir quantas histórias que por seu amor sonhei, vem saber quantas vitórias, morena, por mares que só eu sei. Morena dos olhos d'água, tira os seus olhos do mar, vem ver que a vida ainda vale o sorriso que eu tenho pra lhe dar. O seu homem foi embora, prometendo voltar já, mas as ondas não têm hora, morena, de partir ou de voltar. Passa a vela e vai-se embora, passa o tempo e vai também, mas meu canto ainda te implora, morena, agora, morena, vem. Morena dos olhos d'água, tira os seus olhos do mar, vem ver que a vida ainda vale o sorriso teu bem. Morena dos olhos d'água, tira os seus olhos do mar, vem ver que a vida ainda vale o sorriso teu bem. Ouvimos com Caetano Veloso, do Chico Buarque, Morena dos Olhos d'Água. Na sequência, Milton Nascimento canta do Nelson Ângelo, Fazenda. Belíssima letra, uma imagem muito bonita que se constrói com essa letra e essa melodia. Vamos ouvir? Água de beber, bica no quintal, sede de viver tudo. E o esquecer era tão normal que o tempo parava e a meninada respirava o vento até vir a noite. E os velhos falavam coisas dessa vida. Eu era criança. Sede de viver tudo e o esquecer era tão normal que o tempo parava. Tinha sabiá, tinha laranjeira, tinha manga rosa. Varanda, chip na estrada.

pra poder me sustentar. Qual que no caminho da oficina existe um bar em cada esquina pra você comemorar, sei lá o que. Sei que alguém vai sentar junto, você vai puxar assunto, discutindo futebol. E ficar olhando as saias de quem vive pelas praias, coloridas pelo sol. Sei que alegre, mas não tropo, você vai querer cantar. Na caixinha um novo amigo vai bater um samba antigo pra você rememorar. A noite enfim lhe cansa, você vem feito criança pra chorar o meu perdão. Qual que diz pra eu não ficar sentida, diz que vai mudar de vida pra agradar meu coração. E ao lhe ver assim cansado, maltrapilho e maltratado, ainda quis me aborrecer. Qual que? Logo vou esquentar seu prato, dou um beijo em seu retrato e abro os meus braços pra você. Ouvimos com a Nara Leão, a musa da Bossa Nova, Com Açúcar com Afeto, composição do Chico Buarque. Na sequência, a Maria Bethânia canta Cheiro de Amor, composição Paulo Sérgio Vale, Jota Ribeiro e Duda. Sem saber porquê, e vem a vontade de sonhar de novo, te encontrar. Foi tudo tão de repente, eu não consigo esquecer. E confesso, tive medo, quase disse não. Lembra Ouvimos de Paulo Sérgio Vale, Jota Ribeiro e Duda, na interpretação da Maria Bethânia, Cheiro de Amor. Belíssima gravação, né? Chegando agora à reta final do nosso encontro, tô correndo aqui contra o tempo, mas fechando, como sempre, o nosso programa, como eu sempre falo, né, com chave de ouro, vamos ouvir com Gonzaguinha, Avassaladora, bela letra, extremamente sensual. Vamos ouvir? A composição é do próprio Gonzaguinha. Avassaladora, senta no seu colo, lambe o pescoço, morde a orelha, enfia a língua por entre seus dentes, tomando toda a sua boca. Ela é louca, muito louca, e ele adora a sua mão. Apertando o que deseja, com calor e com carinho, ensinando o caminho da loucura e acabando com seu medo de não poder. Colo, lambe o pescoço, morde a orelha, enfia a língua por entre seus dentes, tomando toda a sua boca. Ela é louca, muito louca, e ele adora a sua mão. Apertando o que deseja, com calor e com carinho, ensinando o caminho da loucura e acabando com seu medo de não poder. Assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Quero agradecer a você que esteve comigo até agora ouvindo o programa. Agradecer a você que participou de alguma forma. Seu voto para o escolher sua música, seus comentários, pedidos musicais. Enfim, de você que de alguma forma participou, nem que seja só ouvindo o programa. Mas muito obrigado por estar ligado com a gente. E valorizando nesse nosso trabalho. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana, convidá-los a participar pelo bate-papo musical 1@gmail.com, com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ele é feito por você, ele é produzido por você, você manda para mim uma listinha de 14 a 15 músicas e vamos compartilhar o seu gosto musical com os nossos ouvintes. Você vai dizer, mas 15 músicas, que é tão difícil de escolher entre as que a gente gosta. Eu deixo como sugestão aquelas que são mais difíceis de serem ouvidas. Né? Manda pra gente essa listinha e a gente se vira aqui para tocar para você, ok? Quero convidá-los também a ouvir e divulgar o nosso programa, nossa emissora. Quero ainda convidá-los a ouvir a minha coluna, essa letra, essa música, no programa Todas as Vozes, na Rádio MEC AM do Rio de Janeiro, todas as manhãs de segunda a sexta-feira, às 9h30. Sexta-feira é às 9h10. Segunda, quinta-feira, às 9h30. Sexta-feira, às 9h10 da manhã. Não há tempo para mais nada. Na semana que vem eu volto com mais um bate-papo musical. Fiquem com Deus. Até lá. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.